MJ, a bola da vez. No sapatinho, no sapatinho, sapatinho. Página 2, disco 2. No sapatinho, no sapatinho, no sapatinho, no sapatinho. Vício, tensão, fissura, tortura. Víboras vadias, sombria, formosura. O baque, o craque, o começo do fim. Abarrotado de goró, segue pelos pequim. Periferia, pecado, fábrica de vilões. Entre histórias e dramas, confusas multidões. Temência, clemência, idos e gemidos. Clamorosa vingança, traidores, traídos. Crocodilagem, egoísmo, aflição. Mentes ambiciosas, amantes do cifrão. Alma sem brilho, pensamento corrompido. Corações em apuros, perdidos, partidos. Nobres sentimentos, mágoa acumulada. Torrente de injúrias, longo tempo represada. Quando o ódio deu cor ao pensamento, fica difícil viver sem arrependimentos. Desesperados, vencidos, fogem da claridade. Permita, meu Deus, que conheçam tua verdade. É possível, é sim, quero a todo custo. Como um abraço apertado depois do súbito susto. Noite alta, cidade adormecida. Minha mulher ressonava, deitada, encolhida. Minha filha dormia, sob o braço estirado. Permanecia em silêncio, ali mesmo parado. Observava ao redor, já foi pior, hoje sei. Como tudo foi difícil, vejo aonde cheguei. O rosto alterado, o coração mais sensato. Observo as manchas deixadas por meus sapatos. Não vou desistir, se o coração ainda bate, é necessário seguir. No sapatinho. Não vou desistir, se o coração ainda bate, é necessário seguir. No sapatinho. Não vou desistir, se o coração ainda bate, é necessário seguir. No sapatinho. Não vou desistir, se o coração ainda bate, é necessário seguir. Quero voar pra longe, desbravar caminhos. Como um pássaro que ensaio, voo fora do ninho. Canto a dor, até seu mero terror. O esgoto a céu aberto e a falta de amor. No olhar a incerteza, nas palavras pareza. O gemido ao ouvido já não causa estranheza. Meu amor, não te entendo mais. Em jejum, acordei 20 minutos atrás. Embora ansioso, nitidamente quieto. Cauteloso, nas palavras e no gesto. Do mal que me afronta, temores e dores. Por menores, comprometedores. Inegavelmente a carne ainda trai. Depois daquelas crises, pensei pra carai. Despontei, despertei com pensamento esquisito. Será que vale sacrificar-me por tudo isso? Na rua de casa, lá do posto da calçada, vendo a distância, o clima da quebrada. No sapatinho, tudo é tão desigual. Distraidamente avancei o sinal. O jornal apavora, o hit escraviza. Teus olhos sem luz, roubou minha brisa. Todos sentem muito, eu também. Firme e forte, sigo em busca do bem. Sonhar é agir, creio na oração. Se não compreende meu olhar, meu coração também não. Deixa fluir a canção, vê como ela age. Pra ser feliz essa porra tem que ter fé e coragem. Não vou desistir, se o coração ainda bate, é necessário seguir. No sapatinho. Não vou desistir, se o coração ainda bate, é necessário seguir. No sapatinho. Não vou desistir, se o coração ainda bate, é necessário seguir. No sapatinho. Não vou desistir, se o coração ainda bate, é necessário seguir. No sapatinho, no sapatinho, no sapatinho. No sapatinho, no sapatinho, no sapatinho, no sapatinho.